Logo 09 tem para o táxi, Uno 60 a bordo, 2 horas e 50, Alterna Galeão. Táxi autorizado via Patins, ponto de espera do Rio, 1-8, décimo 95, ajuste 1-0-9, Mongol. 69, Patins, 2-9-5, voo 1-0-9-5, bom dia. Autorizando alinhar e manter pistão no zero. Alinhando zero, 2796. Aqui, Juliette Romeu, mantenha o setor sul, tem tráfego de aproximação para a pista 10, 12320. Vai se aproximar da linha do litoral, mantendo afastamento do eixo, Mike, Juliette Romeu. Puxaner 6312, no solo 27, libera direita, chame controle sola em 121, décima 1. 211, lembrando a hora, posso ligar ou posso amar? Puxa. Manter 1000 pés, o Mike Filé de Romeu. Gente. 2, 5. 6312, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3. Puxa na 3, 2, 0, 9, 5, 1, 6, 0, 1, 0. 1, 0, 9, 5, mantém o ponto de espera. Você. Juliette Romeu, confirmando, intenções é ficar em sobrevoo sobre o parque de Pituaçu, confirma. É, em frente ao shopping paralelo, Westinghouse, mais Juliette Romeu, tem que manter a vertical da paralela. Ainda mantém o setor, Mike Juliette Romeu, aguarde. Vai manter o setor aguardando, Mike Juliette Romeu. 3859, chame do R1 118, decimal 95. É que Juliette Romeu mantém a escuta da torre em 1118, decimal 95. 1-8-95 da presente, Mike Juliette Romeu. Papá, Papá, Serra, Quilo Índia, chame Recife, 12545, alterno 2685. 1-2-5-4-2-6-8-5-0. Referências visuais, mantém a escuta permanente. 1-0-9-9, referências visuais, escuta permanente, Mike Juliette Romeu está na linha do litoral afastado, visual com tráfego na final. Está mantendo 1000 pés, pretende sobrevoar paralelo a 500, Mike Juliette Romeu. Gente, Juliette Romeu, confirme tipo do equipamento. Romeu 44 com 3 no PLB. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2796. Azul 2796, contato radar, vou para nível de voo 190, saída Conde. 190 na Conde, o Azul 2796. Azul 2796 na escuta das torres. 0095 visual, corpo está em curta sinal para pouso, pista no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista no 0095. Após a passagem do tráfego final, alinhar e manter no 0, bom, no 095. Zero. Autorizado, Mike Juliette Romeu, mantenha a escuta permanente. Escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Papapá, passagem de hoje. Ciente, Golf ingresso 1288-260, provavelmente devido à baixatura não vai conseguir contato, mesmo assim vai monitorar o centro de exercício. Gentileza, considere um pouso ao Zuno 1158. Charlie de Alves, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, boa, bom dia, usa 3259, livrou na escuta. Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, 3259. Regulagem 10, 0, 0095. CLB, PN3.0222. A capa tem 2, CLB, o transporte 0222. Agenda 10, curva direita, subida da Léda Mótiva. E a Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 6. 5004, transponder, controle 119, decimal 35. Agora 2 para o restante, de questionamento. Bom, no 095, decola 34, chame controle solo em 119, decimal 35. 935, no 095, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 095-1400, agora. Gol no 095, contato radar, subazia para nível 360, sai da árvore elétrica. 360, poderia voar direto do Nítibo? Mantém a saída, aguarde a autorização de Recife, Gol no 095. É, a gente vai manter agora, Gol no 095. Tem autorizado ajuste 1019, Hotel Juliette Serra. Serra. central da paralela, se autorizado, cruza o eixo da 10 para Serra Índia com índio Mike Filete Romeu. Autorizado o cruzamento do eixo da 10, não há tráfego a reportar, mantenha referências visuais, ajuste 10, 19, Mike Juliette Romeu. 10, 19, na sua escuta, sente de não há tráfego, iniciando Mike Juliette Romeu, cruzamento da 10. Juliette Romeu, reporte eixo da final da 10 livre. Eixo da 10 livre já é uma milha, o Mike Juliette Romeu. Sim, Juliette Romeu, reporte ideal para pouso no Serra Índia Coimbra. Reportará quando ideal, Mike Juliette Romeu. Na 095, chame Recife, frequência 128.8, alterno 26.0. 288.260, gol no 095, bom dia. Bom dia. Passou o salador, Papa Romeu, da Juliette Serra no Itapuã. Da Juliette Serra, chame Torre, 198.95. Salador, Papa Romeu, da Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, Torre Salvador. Acaba na vertical de Itapuã, expulsando para 17. Sente Hotel Juliette Serra, ajuste 10, 19. Ainda não avistado, reporte mais próximo. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, avistado. Autorizado o cruzamento da final da 10, não há tráfego a reportar. Reporte base para a final da 17. Lá na base, depois da 7 Serra. Hotel Juliette Serra de Pato, para sinal bastante trabalho, 97. Hotel Juliette Serra autorizando o pouso, pista 97, vento 130 graus, 08 nós. Ideal para pouso, visual oferecido, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, o vento para referência 120 graus, 09 nós. Pouso por conta em risco, reporte no solo. No solo, impossibilitada a comunicação, já na nota final, Mike Juliette Romeu, liberando frequência. Gente, frequência livre. Hotel Juliette Serra, no solo de 43, ao estacionar frequência livre, bom dia. Controle, boa tarde, com 1160, informação hotel, curso 2 a 0, 1160, afirma identificação, chega da Mar, desce para nível 050. Confirma Mar 050, a possibilidade de Mar Bipap. Autorizado Bipap. Obrigado, para a dona Rosa. Salvador, o Azul 2796. Azul 2796, prossiga. 2796, 10 milhas de Conde, solicita a ascensão nível 210. Aguarde autorização. Os 2796, autorizado nível final 2190, troca o transponder para 5571. 2190, 5571, 2796. No 2796, chame Recife 25.45, alterna 26.85. 2545, 2685, azul 2796, muito obrigado, bom trabalho. Prata. American 229, squawk identity, send to flight level 060 on arrival. On arrival, flight level 060 on American 229. Economia 311, oceano de identificação, dessa via para 4 mil pés, chegada bom, ajuste 1099. Tapuapá, Lima, Copa Mais, prossiga. Tente, mantenha a escolha do controle, autorizado o cruzamento entre Zuna e Simbra, reporte final para pouso em Serra Whisky Delta Lima. E aí, cruzamento entre Zuna e Simbra, reportará para pouso, Del Rey, ou Lima, Copa Mais. O 1960, autorizado descida para 2000 pés, limite da restrição de altitude em TAP, ajuste no 0119, correção 1020, autorizado final ILS em forma estabilizada. Estimativa 20.000, 2000, está autorizado ILS, reportagem estabilizada, está limite da restrição em TAP, 1960. Sané 6311, início de redução 2509. American 229, descend to 4,000 feet, QNH 1020. 1020, down to 4,000, Solo Salvador, Santos 3304, formação hotel, posição 7, autorização Brasil. 304, informação hotel, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via rota do plano de voo, nível 360. Visto no zero, após decolagem, curva direita, subida árbol, elefa. Transponder 5027, controle 119, decimal 35. Thank you, Nelson. Meu, decola da 190, perfil da Arbor, transição elefa com curva direita, 5027 no transponder, 1935 é a frequência de controle, tá? 3304. 3304, cortejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama. Para pushback acionamento na posição 1, no azul, parte 299. 299, autorizado, pushback acionamento, chama para ataque. Autorizado, chama ataque, parte 299. Tango Índia, confirma a área do plano. Seja, Tango Índia, aguarde para quatro. Qual destino, Tango Índia? Já aguarde distante 4, Tango Índia. Índia autorizado, Serra Novembro, Juliette Delta, no meu pés, pista no 71, após a colagem, curva direita, corredor axé. Aciona 0157, controle 119, decimal 3. Lima para o Mike, final Delta. Sequência livre, Lima para o Mike, reforçando a decolagem. Graças, até a volta. Quantas pessoas Tango Índia para acionamento, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 019. To 29, descendant to 2,000 feet, 1,020, clear final LS approach to runway 10, report established at localizer cost. Alright, clear for the ILS, clear with down 3,000 feet American at 29. O Xené 6312, formação Atel, pronto 4. O Xené 6312, autorizado para Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Pista no zero após a colagem curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5026, controle 119, decimal 35. Aracaju 5026, o transporte 5026. Xené 6312, confirmando 5026. 5026, correto, chama para pistar questionamento, portão 3. Taxa Azul 4299, estamos com 106 a bordo, 427, apenas Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Próxima ponto de espera chama a torre, 198, decimal 95, ajuste no 0, 19. No 099, via Índia, no ponto de espera 1895, azul 4299. Salvador, 3859. 3859, formação em curso hotel. Para Curitiba, tá? Para 4? Afirmativo. 3859, autorizado, Serra Brava, Charlie Tango, via rota do plano de voo, nível 360. Pista no zero após a colagem, curva direita, subida árvore, LF. Após Nítico, vai interceptar o peso do 21 conforme o plano. Transponde 5036, controle 119, decimal 35. 289. Ele pôs no zero, 160. Árvore, exceção, eleva. Depois, Nítico, aprendo o 21. O transponder é o 5036, o controle 1935, o 3259. 3859, protegimento correto, chama para pushback, acionamento, portão 4. 3259. Azul 4299, visual com o Link 637 da Gol Curta, sinal para pouso, pista no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após a passagem do tráfego na curta e mantendo no zero, 4299. Confirma ajuste também. 1019. 09. Posso olhar o papapá e a papapá? Sim, papapá, que prossiga. Decolado do Rei, com notificação para Pedro Santana e sobrevoo em Vera Cruz. São dois no Bel Meia, mantém 1-0 no meia, na cruz para levar. Gente, eu vou precisar do seu estimado de pouso em Juliette Delta, quando for possível. American 229, a complete approach and call Salvador Tower frequency 118.95, good day, sir. 18.95. Salvador Papa Mike, quando possível, ser chamado de pouso em Feira de Santana. Ok, Papa Mike está morto em Feira de Santana, Alessandro 2, 55. 55, pouso, ciente, reposta vertical do farol da barra. Papa Mike está presente em frequência livre para coordenação própria, nosso tráfego de conhecimento controle, vou voltar em regresso. Já, de 9, decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem no zero, 4299. American 229, I have your traffic in sight. Please land runway 10, wind 110 degrees at 09 knots. Clear to land runway 10, American 229er. Azul 4299, decola 06, chame controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, Azul 4299. Comentário ao curso. Excelente, aguarde coordenação para 3304. Obrigado. 3304, o Boeing da Gol vai passar a retaguarda. Após, quando pronto, está autorizado o bicho para estacionamento. Ele chama para o táxi, vou entrar em contato com ele. Gente, após a passagem do Gol, está autorizado o bicho para estacionamento, são 3304. Eco Tango Índia, já possui PV? Me torre, 118, 95. Tango Índia autorizado, ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Vento 120 graus, 09 nós. 229 on the ground at 08, leave the runway and call ground 121.1. Expedite your test. Your text, please. 121.1, American 229, Wilco. Frente a Putangu, India. Confirme condições de decolagem da 35? O Xanerme 311, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Morning, ground American 229, clear the active, no gate assigned. Cycle lines 229, approve a taxi Alpha, call me again before taxi Juliet. Taxi Alpha and call you before we get to Juliet, American 229. Aguarde para chegar dessa hora. Escuta 3859. Gente, é que estamos indo. Tanguinda, decolagem autorizada, pista 17, atento a esteiras e turbulência, vento 120 graus, 10 nós. Xanair 6311 no solo 10, libere a próxima direita e transfere controle solo em 121, décima 1. A 3304, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera chama a torre 118, décima 95, ajuste 10, 19. 6019, 118, décima 95, quadro no ponto de espera da 10, tá? 3304. Xanair 6311, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Tango Eco Tango India, decolos 11, reporte no través do farol de Itapuã para transferência. Eco Tango Índia da presente, transfere controle Salvador em 119.35. Salvador, bom dia, Papa Tango, Eco Tango Índia, bom dia. Vou direto na proa de Feira de Santana, qual vai ser o nível de voo, tá lá? Só que mantém 3.500 pés na proa de Serra Nova Rema Juliette Delta. É com o sanguíneo. 3.500 pés, Juliette Gate 11. Joliet to gate 11, American 229. Azul 4299, chame centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. 1251, Azul 4299, obrigado, bom dia. Sou 3259, após a passagem do Airbus da Avianca Retaguarda, que vai ingressar na posição 02, tem livre para estiver estacionamento, chame para o ataque. Após o Avianca, estiver no 02, está livre, 3259. 130 graus, 109. Além da escola, são 3304. Oceania 312, mantém a posição aguardando o número do antecedor. Na 3304, decolos ONU 6, transfere controle Salvador em ONU, ONU 9, decimal 35. 1935, 3304, obrigado, bom dia. Bom dia, morro. Salvador, bom dia, o Azul 2590, sente a informação. Azul 2590, sem identificação, quando pronto, autorizado, descida até o nível de voo 050, chegada Mário. Tá lembrando, 210 para o 050, na chegada Mário, Azul 2590. Pronto, copo, Guarulhos. Afirmativo. 3663 autorizado, Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Visto no zero após a colagem, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5046, controle 119, decimal 3. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340, decolando 0, só primeira curva direita na saída Dael, Leda, Motiva. Via rota do plano, aciona 5046, controle 119, decimal 35, 3663 no 06. 3663, cotejamento correto, chama para o chute de estacionamento. Cortará, 3663. grande abraço para você. Só o hotel Juliette Sérgio, Mato Grosso. Guarde para 4, hotel Juliette Serra, formação em curso Índia. Salvador 3859, táxi com 146, alterna Guarulhos, 4 horas. Salvador 3859, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre, 118, decimal 95, altímetro no 0, 119. 3859. Poxa, é 3612, eu solto. Não, 3612. 3612, a Airbus da TAM já levou na retaguarda. Pode estar livre, os pré-confinamentos são para táxi. Após a nossa para a nossa retaguarda, estamos no 1-2. Papá, Romeu, hotel Juliette Serra, eu solto. Tarde, 2 ADLF, reporta relógio, 11-4-1. Tente, aguarde com o hotel Juliette Serra. Zorri, Salvador, Tana 3, 859, som, ponto espera da 10, tá pronto. 3859, mantém ponto de espera. Mantendo ponto de espera, Tana 3859. Tango Índia, seu estimado de pouso em direção à Tana. No 7, pode decolar de curva direita, corredor axial, no meu pés. Aciona 0145, controle 119, decimal 35. Toma. No 330, confirme. Afirmo. No 330. Mais 1 hora e 10 minutos da presente da feira de Santana. Ciente. Ponto de forma 95, ajuste no 019. 4-0. Mano 240, mais 20 minutos de voo então, ok? Afirmo. 20 graus. Pelo hotel Juliette Serra de Astronauta, pote 4. Autorizado chama táxi no pote 4, hotel Juliette Serra, confirma somente o POB. 02, copiando. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 e ataque em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 119. 0, táxi A3304, suba restrita a nível de voo 300 e chame agora Centro Recife em 126, decimal 0. 260, TAN 3304, obrigado. Só 3304. 304. Você, o 3304, entendeu 260, confirma. Está restrito ao nível de voo 300. Ok, restrito 300. Gente, chama agora 1260, bom voo. 260 vai chamar a restrita 300, tá? 3304, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá? 3859. 3859, contato no radar, mantém nível de voo 360, via subida a árvore. De árvore até o 360, tá? 3859. Xerena é 312, frequência da 2118, decimal 95. Oh, desculpa. Para ingresso, para direto. Oh, Xerena é 312, 312, tem condições de além de decolar de imediato, de cima 0. Ah, tem condições de além. Autorizado, o vento 130 graus 09 nós, que negar 1099, o Xené 6312. Voo 184 complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 18954. Bom dia, Torre Salvador, voo 1184, LS, baixa travão. 1184, aguarda pista livre, QNH 1099. É. PSXB para a pista 10, reporte localizador. Chega da mar e 2000 pés, reporte na final, LS, X-Ray, quase 2590. Autorizado, puxa para estacionamento, chama para o táxi. Autorizado, reporta, 3 meses. Sem gestão de LED Serra, autorizado alinhar e manter a cabeceira no assente. Uno 184, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus 099. Decolando a zero, voo 1184. Xene 6312, decolado aos 26, controle 119 decimal 35. 1935, Xene 6312. Aí eu pedi pra chamar o rapaz da Figueira aqui, mas acho que ele tá chegando. Controle de Salvador, Xerém 6312, decolado na Fuca, cruza 2. Xerém 6312, contato radar na decolagem, mantém nível 350, saída Fuca, está autorizado para o Adjamo. Adjamo, sobe 350, 63.